3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Começa o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um Papo do Fino. Eu sou o Edu e hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro, a paixão nacional. Vai começar o Brasileirão 2012 e vamos fazer aquela tradicional projeção dos classificados para Libertadores, do campeão, dos rebaixados, dos destaques, tudo isso. Para depois, no fim do ano, a gente ouvir esse podcast e ver que a gente sempre erra. Tirando eu, que sempre acerto meus prognósticos. Ele, Nogueira Bolina. Salve, salve, rapaziada. Você botou vírgula na sua frase, você não botou ponto. Você falou salve, salve, rapaziada. Que merda. Rodrigo Bronquinha. Oba. Ponto. E Edson Big Duck. Opa, beleza? Ó, ficou bonito o desenho agora, hein? Oi. Querida, vai ajustando aí, hein? É isso aí, Brasileirão, quem quer passar os contatos aí hoje? Eu posso falar um? Pode. contato@finodabola.net. Beleza, esse é o nosso e-mail, Rodrigo, nosso Facebook. É, /ofinodabola. Facebook/ofinodabola. E, Patão, o Twitter? @ofinodabola. Net. Net. Muito bem, é isso aí. Que maravilha. E vamos começar o nosso programa ouvindo a música do Skank, Garota Nacional, né? Temos as mulheres, as cervejas e o futebol como paixão nacional, não é verdade? Temos um país perfeito. Exatamente. Que maravilha. Não precisamos de mais nada. Apenas que o campeonato comece logo. Então, Gride, toca aí. Muito bem, vamos começar o nosso programa fazendo uma análise do que acontece antes do Brasileirão e o que isso influencia o campeonato. Então, a gente vai pegar aqui os estaduais, a Libertadores e a Copa do Brasil e ver o que isso tem de influência no Campeonato Brasileiro. O que você acha disso, Rodrigo? Eu, por exemplo, eu acho que depende muito do estadual que a gente estiver falando, né? Então, você acha que as forças de cada estadual influenciam? E a maneira como eles se desenrolaram, por exemplo... O gaúcho, ele não tem uma final clássica, né? Então não existe por conta do Inter chegar com a empolgação de um título estadual ganho em cima do Grêmio. Ao contrário do que, por exemplo, é a mesma coisa que acontece aqui, mas diferente do que acontece mesmo com o Fluminense. O Fluminense passou pelo Inter na Libertadores, que é um clássico nacional, bateu o Botafogo no estadual, atropelou, na verdade, o Botafogo no estadual. E assim, e vem todo empolgado. Então o Fluminense vem com algo a mais, né? Então, trocando em miúdos, você quer dizer que o Inter, depois de uma eliminação da Libertadores e, sei lá, um caneco em cima do Caxias, não vem tão empolgado se fosse um caneco em cima do Grêmio que poderia apagar a eliminação do Fluminense. Da Libertadores, exatamente. Olha que análise, hein? Que análise. Eu acho que o Inter, na verdade, vai ter problemas justamente por conta disso. Porque foi uma eliminação dolorida da Libertadores, porque eles jogaram muito melhor que o Fluminense durante o jogo. Eu só queria dizer que eu não coloquei o Inter entre os semifinalistas da Libertadores, porque eu falei, meu, esse time é uma bosta, vai cair no meio. Só pra registrar. Então, e ele jogou bem melhor do Fluminense, perdeu nas bolas paradas e assim, e não satisfez ninguém durante o Campeonato Gaúcho também não, viu? Então é um time que vem meio cozido aí. Agora, os paulistas, por exemplo, se você for analisar estadual... Né? Porque... Portuguesa vem forte, então. Forte candidato para a primeira colocação na Série B. Exatamente. É porque é isso que o Manuel da Lupa gosta. comemorar título. Como sabe que a Portuguesa não vai ganhar título na Série A, já ele quer mais que ela já caia na Série B. Mas você garantir. Que falou, Nogueira, que a Portuguesa tinha que ficar na Série B. Né? Tipo assim, ganha o título, mas abdica da vaga Série A. Pô, né? Pode ser B, pô. É, pô. Nunca é que nem, é que nem aquele time B, né? É que nem o time B, né? Você pega Real Madrid B, Barcelona B, não pode subir, né? Palmeiras B pode cair, né? Não, o Palmeiras B caiu pra terceira. Caiu pra três. O Palmeiras tá numa fase tão boa. E eu vejo dessa forma esse contexto, assim, dos estaduais. O que você acha disso, Nogueira? Olha, eu acho que os estaduais servem pra preencher grade da TV no primeiro semestre e queimar jogador de time. É, o jogador, quando chega nas fases finais, o jogador dá uma brecha, aí já todo mundo começa... goleiro em São Paulo, uma fase boa pra poder jogar no gol é jogar Campeonato Paulista. Puta que na merda. Eu acho que os estaduais não têm muita força porque a gente percebe que a disputa sempre gira em torno de 10% dos clubes, sei lá, até menos dos clubes que disputam o campeonato. Então, assim, é muito jogo para pouco a disputa. Na maioria dos estaduais, dificilmente você não vê um grande emplacando. É um ou outro estadual que você não vê aquele mesmo time que já ganhou várias vezes ganhar. Então, assim, tipo Santos. É uma polarização, é. O Santos aqui em São Paulo, os grandes chegam na semifinal, faz aquela fase eliminatória, grupo 1. Não adianta de nada, no final das contas já sabe quem vai ficar, chegar entre os oito. E ainda colocaram oito na fase eliminatória pra poder garantir com certeza quatro grandes. Porque quando era quatro, teve uma época que não chegou os quatro, aí passaram pra oito pra poder pra poder entrar os quatro grandes, né? E mesmo assim não garantiu os quatro não, grandes. Não, né? Então vai chegar uma hora que eu acho que eles vão, assim, olha, vamos jogar o campeonato inteiro? Tá, mas os quatro aqui já estão classificados para a segunda fase e escolhe mais quatro no depois. Rio de Janeiro, eles fizeram isso algumas vezes, colocando os caras, não deixando os caras jogar no interior. Então, mas assim, mas acho que vai chegar ao ponto deles não, assim, garantir a classificação dos grandes. Então, mas peraí, campeonato estadual já foi o programa, é a influência deles no Brasileirão, e aí? Então, mas é isso que eu ia falar com ele agora. Você pega, por exemplo, o Palmeiras ganhou de 4 do Paraná, certo? Suponha que o Palmeiras tivesse empatado com o Paraná e se classificado. Então, como é que ia estar a cabeça do time do Palmeiras com o vexame no Paulista e uma classificação suada contra o Paraná, por exemplo? Ia estar melhor do que os outros anos, porque nos outros anos nem isso conseguiu fazer, né, Rodrigo? Ainda não, passou o vexame do Paulista e da Copa do Brasil. Ano passado o Palmeiras chegou na semifinal do Paulista. E da Copa do Brasil? Não, esse não conta. Ah, desculpa. Mas eu não acho que os estaduais tenham grande relevância não, sobre... Não, tem grande relevância, mas eles têm uma influência na moral. Mas é a pré-temporada pro brasileiro, os estaduais. Mas você vai pegar o Curitiba. Curitiba ganhar do Atlético. Quem? Curitiba. Todas as palavras que a gente fala com o no final, a gente fala com o U. Não, mas o Curitiba é no começo, não é no final. Então, mas verdade. Assim, os estaduais, na verdade, são a pré-temporada pro brasileiro. Então é um tempo que a grade da televisão precisa... Estaduais cada vez estão ficando piores. Eu discordo completamente. O assunto não é esse, a influência no brasileiro. Então, foi justamente porque eu tô pegando o gancho para dizer que influência nenhuma. Não, eu acho que o César que voltou dessa parada aí. Viu como o estadual funciona? Deola viu? Também. Olha que beleza. Não, mas eu acho já temos Cássio, um monstro. Não, eu acho que o estadual, ele... Grandes partes dos estados aí servem só para criar expectativa no torcedor. O Atlético Mineiro provavelmente vai ser campeão. Ah, vai o Atlético Mineiro vai forte. É que o Botafogo não vai ganhar, mas se o Botafogo ganhasse, campeão carioca vem forte aí pro Campeonato Brasileiro. Como já aconteceu várias vezes com o Flamengo, que ganhou o Campeonato Carioca e chegou no Brasileiro, não deu em nada. Então, às vezes, o estadual serve pra ficar criando expectativa, o torcedor fala, ganhou estadual, agora vai fazer uma boa campanha no Brasileiro. Chega no Brasileiro, não dá em nada. Mas sabe uma coisa que eu acho legal? Por exemplo, Atlético Mineiro. Ele chega animado, agora vai, não sei o quê. Pega nos 10 primeiros jogos, faz 15 pontos, que é muito até para o Atlético Mineiro. Aí se livra do rebaixamento, que é o que provavelmente vai passar o Atlético Mineiro esse ano. Podia cair, né? Não caiu grande ano passado. Eu acho que os campeonatos estaduais parecem aquela mina feia na balada. Você vai. Se você ficar com ela, tipo, ele volta pro assunto. E se você se não pegar a mina feia, todo mundo vai falar, pô, tomou fora daquela mina. No final das contas é isso aí. Não, olha só, por exemplo, o Figueirense pode entrar no Campeonato Brasileiro, pô, desmotivadíssimo, né, cara? Exato, porque assim, ganhou o os dois turnos passou um absurdo, né? Ganhou os dois turnos e vai perder o campeonato. Pode perder o campeonato, né? A gente tá gravando antes do fim de semana das finais dos estaduais e o Figueirense pode perder com a melhor campanha do Campeonato Catarinense, ou seja, já chega meio derrotado, né? Então, ou agora se, imagina ou se ele vira. Se o técnico trabalhar bem isso aí, fala assim, ó, pô, né, mata-mata tem isso, mas você vê, ó, nos pontos corridos o time tá bem. O Campeonato Brasileiro é pontos corridos, a gente pode conquistar. Por exemplo, o Botafogo. Se fosse campeonato de pontos corridos, não tava 20 e poucos jogos sem perder? Foi perdendo mata-mata que o Botafogo é zicado. Não, mas quando é pontos corridos, aí o Botafogo não consegue fazer isso. Refuga. Refuga, é verdade. Não, mas você vê, imagina agora se o Figueirense, que é um time razoável e mostrou isso ano passado, se de repente ele consegue virar em cima do Avaí. Faz 3-0, ganha nos pênaltis, faz 4, é campeão. Não, mas eu acho que assim, ó, quer ver? Aí ele chega um estilo peito de pombo, tudo estufado. Botafogo e Figueirense mostraram, pelo menos nos estaduais, que são times regulares. E isso é importante no Campeonato Brasileiro. Eu não concordo muito com você. Mata-mata é diferente, né, cara? Mata-mata você tem o fator sorte e tal, né? É um jogo que acontece de tudo, né? E aí tá tudo certo, enfim. Por que você não concorda comigo? Porque eu assisti 3 jogos do Botafogo no Campeonato Carioca, ele jogou muito mal. Três jogos não significa muita coisa. É, exato. Mas veio de 20 jogos invictos. Jogos contra Bangu, por exemplo. É, isso que eu ia falar. Né? Volta Redonda e o do Boa Vista. Boas campanhas desses times, também tem uns adversários que ajudam. É, o Atlético Mineiro suou pra tirar o Tupi na semifinal. Tupi é um time mais ou menos lá em Minas, né? Sim, seria não, um. Não é. Hoje em dia é o quarto, vai. Não ele é melhor que o Boa Esporte. Quem é o Boa Esporte? Joga a Série B do Brasileiro. E daí? Tirando que os campeonatos estaduais, os campeonatos eliminatórios, Libertadores e Copa do Brasil. Porque esses continuam, né? Porque o estadual parou. Exato. Beleza. Agora, esses continuam. E aí começa aquela putaria de, vamos priorizar. Tamo na semifinal, vamos tirar o pé no início do brasileiro, como é que isso, vocês... Isso é uma merda, né? Os caras já desistem do campeonato no começo, aí se o técnico não tiver derrame, o time desiste mesmo. Não, mas aí, assim, eu acho que esses dois campeonatos, esses batem pesado no elenco, porque, primeiro, eles começam, eles estão... Só rapidinho, te cortando, você tomou minha cerveja durante a semana? Tomei uma delas. Então tem mais uma, né? Aí. Beleza, pode continuar. Enquanto o brasileiro começa, esses campeonatos ainda estão rolando ainda. E trazem problemas, porque assim, eu lembro que no podcast do ano passado que a gente falou sobre o brasileiro, eu lembro que eu falei que o Corinthians ia levar grande vantagem no brasileiro, porque o Corinthians não estava disputando nem a Libertadores e nem a Sul-Americana. Então o Corinthians, por ser eliminado, ele tinha tido um problema por ter sido eliminado na pré-Libertadores, mas no brasileiro ele só concentrou as atenções dele no campeonato e acabou tendo muito mais sucesso dos outros times, porque tinha que se dividir entre Sul-Americana, entre a Libertadores, concentrando Copa as suas do Brasil. Copa do Brasil, concentrando suas ações em outros campeonatos. O time do Corinthians conseguiu um entrosamento no campeonato e acabou levando vantagem aí durante o campeonato todo. Então, assim, eu acho que esses campeonatos eliminatórios batem pesado nos times, principalmente porque aqueles que se dedicam e não chegam... Então você acha que o Flamengo então vai ser o grande destaque do início do Campeonato Brasileiro, porque vem treinando há 20 dias já? Não, não. No caso do Flamengo não vai ser igual do Corinthians, não. Eu queria fazer um comentário em cima disso. Acontece muito na Europa e não acontece no Brasil. E eu vejo que, assim, times brasileiros não trabalham dessa forma. E acho que nem o torcedor, ou seja, é mais cultural do que culpa do clube e tal. Essa coisa de você não conseguir disputar duas competições ao mesmo tempo. Parece que no Brasil isso é proibido, é um tabu, assim, sabe? O jogador tem que descansar no meio da semana, você decidir uma competição e continuar na outra, é decisivo. Isso não acontece na Europa. Na Europa, os times jogam o ano inteiro disputando duas competições, seja as Copas dos seus países, os campeonatos e as ligas europeias. Na Inglaterra é até pior, né? Porque tem duas Copas, né? E aí o fator elenco é fundamental, assim. A gente não aprendeu ainda a trabalhar o elenco como um todo. Porque quando você fala que um time tem elenco, é quando no Brasil tem bons reservas. Na Europa é diferente. Lembra do nosso amigo que mandou o e-mail lá, que falou que o Manchester United era o time mais tático? Porque ele tem no mínimo 20 jogadores que podem ser titulares. Tirando o Rooney, vai, beleza, que é o cara diferenciado do time. O time inteiro você pode moldar, né, conforme a competição e o adversário. Foi isso que o cara escreveu lá, esqueci o nome dele agora. Mas um grande abraço pra você. Isso é você ter elenco, não ter bons reservas. O que acontece no Brasil é quando você tem um bom elenco, porque você tem 2-3 reservas que entram e funcionam. Então o Palmeiras que não tem elenco, o que que acontece? Palmeiras não tem time, começa por aí. E tem essa coisa, cara, de aqui no Brasil você... não pode ter duas competições. Tipo, o primeiro semestre tinha que ser só a Libertadores. O time não pode jogar o estadual, Copa do Brasil também. no segundo semestre, Sul-Americana atrapalha. Tudo atrapalha, tudo é desculpa. Tudo é desculpa, tudo é desculpa. Eu ia falar isso aí. Tudo é desculpa, porque, por exemplo, o Santos jogou lá na altitude, é o primeiro jogo contra o Bolívar, e veio decidir a semifinal contra o São Paulo. Já tava o discurso pronto. Não, Perde, pô, é assim, é que a gente veio da altitude. Aí, meu, vieram e passaram o carro no São Paulo. E aí, não tem desculpa. Então, assim, é a muleta, né? E assim, você sabe do regulamento, você sabe que você vai ter uma hora, você vai ter jogos decisivos, tá? Pô, você não quer ser um time grande, não disputa, então. Mas o problema tira o pé, aqui, né? Também não é porque o primeiro semestre ele é muito sobrecarregado. Tem campeonato só estadual, é Libertadores, e aí depois você pega uma época do Campeonato Brasileiro, você só tem jogos de final de semana. Aí vai até a 20ª pouca rodada, aí começa quarta e domingo, e aí entra a Sul-Americana. Se eu seguisse, não sei se dá certo seguir o mesmo jeito do campeonato europeu, mas que fosse ao longo do ano, você disputando, ao longo de uma temporada, você disputando Libertadores, Sul-Americana, do mesmo jeito que é na Europa. Você é eliminado na Champions League e vai para a Liga Europa. E no, agora, aqui, o primeiro semestre é só Libertadores. Ah, o segundo é Sul-Americana. Ah, o primeiro semestre é estadual. Até maio. Aí acaba maio, uma semana depois já começa o brasileiro. Acho que o grande lance aí é simples. É você encurtar o estadual. É o que a gente vem falando. Tinha que fazer menos. Você faz um estadual de 2 meses, pra, tipo assim, a abertura da temporada. É, faz com o estadual. É. Todo mundo aquece, é a pré-temporada dos caras. E aí, beleza. E aí você vai, aí você começa as suas competições jogando... O campeonato estadual, principalmente vai o paulista, se tivesse aí uns 15, 16 jogos, já tava bom demais. Até a final. O time que fosse campeão. O time que foi campeão disputou 15, 16 jogos. Agora o time que é campeão aqui joga 19 rodadas na primeira fase. Depois joga umas quartas de final. Já são 20. Aí joga a semifinal, 21. E mais duas finais, 23 jogos para disputar um campeonato Merreca. Estadual. Que não vale nada, na verdade, não vale nada. 16 quem... jogos contando todos os times, tá ligado? E, ô Rodrigo, você acha que times mistos podem decidir? Você colocou isso na pauta. O que você quer dizer? Você acha que tem a ver com isso que eu falei? Não sei se você... Então, exatamente. Prestou atenção nesse lance do elenco? Não, então, exatamente isso. Porque o que acontece? Os caras vão jogar e começam a colocar time misto, time reserva, não sei o que lá. Na Europa, os caras também fazem isso de vez em quando, né? Quando tem um nível de esgotamento um pouco maior. Só que existe uma diferença. Lá na Europa, quando o líder pega o lanterna, faz 5. Aqui o líder pega o lanterna e perde. Se coloca time misto, time reserva, essas coisas. Entendeu? Porque aqui o campeonato é muito mais equilibrado. Então quando você tem um time misto melhor, Corinthians no campeonato paulista, ele foi, teve um mata-mata, mas imagina que ele fosse uma sequência. O Corinthians jogou metade do campeonato com time reserva, nada de misto. E os reservas pontuaram em diversos jogos. O Corinthians hoje é um time que tem esse formatão assim mais europeu, tipo, não são só 2, 3 reservas que entram e tipo, esse é o elenco, não. Mais de, sei lá, 15, 20 jogadores que podem jogar, não então, no nível igual do time titular, mas que na hora de pegar um time um pouco mais fraco, dá pra colocar e competir pau então, a pau. Aí eu já não acho que é elenco, eu já acho que é o técnico. É, também eu acho que isso acontece também com o Santos. Santos, ele tem muito... Não, porque se você tirar o Neymar no Santos... E outra, quando o Santos jogou com um time reserva, entre aspas, no Paulista, tomou pau. Tudo bem, mas assim, mas nas primeiras rodadas o Santos jogou com o time reserva e ganhou vários jogos. Eu acho que o Santos, assim, o Santos tem jogadores como o Allan Kardec e o Borges, que são que revezam, na verdade, no ataque. O Ibson e o Elano. É, os laterais também. E agora, na verdade, o Léo e o esse cara que entrou agora, qual é o nome? Maranhão. Assim, são jogadores... Léo, pelo amor de Deus. Bem, não é um jogador ótimo, mas assim, se você for pensar, o Alessandro no Corinthians também não é ótimo. Sim, o Edenilson também não era ótimo. Então, assim, mas são jogadores que, por exemplo... Compõe, né? Compõe. Então, assim, não é aquela coisa que fala, puta, vai entrar igual o São Paulo, vai entrar o Pires. Puta, então fudeu, entrou o Pires. Então assim, não é a mesma coisa, entendeu? Então assim, você vê que são jogadores que podem ser, não são ótimos, mas não é aquele cara que você fala, puta, esse cara agora ferrou. Mas eu acho que o Corinthians, ele leva uma vantagem em relação aos outros times, mesmo jogando a Libertadores agora, porque ele mostrou no Paulista que jogos mais simples, ele pode colocar jogadores do banco que eles mantêm o mesmo esquema tático. É, mas é isso, então, isso acho que aí eu concordo com você, porque assim, tem muito a ver com o treinador. E tem a maioria dos treinadores, o que que faz? Joga todos os jogos pra ganhar. E jogando todos os jogos pra ganhar, você tem que sempre usar o time titular. E aí você perde um ou dois, fala, pô, mas eu tava desfalcado de fulano ciclano, por isso a gente perdeu. Então, assim, é, a sequência que o Tite já tem no Corinthians, já tá indo pro terceiro ano de Corinthians já, dá a ele uma certa estabilidade pra ele poder sacar o Liedson, sacar o Chicão, sacar os caras que são mala no time e colocar o reserva e falar, ó, isso quem vai jogar falar. Esse? E o próprio elenco acaba entendendo isso que, pô, vai jogar quem tá jogando bem. E quem entrar vai ter que correr em sua sangue. Não é aquela coisa de, pô, eu sou reserva, sou um patinho feio, vou ficar aqui o resto da vida, vou esperar sair um outro time pra me jogar. Não, ele sabe que ali ele tem chance e em um momento do campeonato ele pode ser usado. Coisa que o brasileiro precisa demais, porque durante o brasileiro, você vai precisar de todo o elenco. O time de futebol, a empresa tem 200 funcionários, só que só 80% dos funcionários trabalham o tempo todo. Durante o ano todo tem funcionário com férias, funcionário machucado, funcionário que vai sair de licença, uma série de coisas. O time de futebol é a mesma coisa. Se tem 25 caras no elenco, o time sempre vai estar com plantel disponível de 18, 16 jogadores. Então assim, é dentro desse jeito que tem que jogar. Vai oscilar, vai ter uma hora que vai faltar. O São Paulo ano passado ficou sem três zagueiros. Só tinha um zagueiro só de ofício. Teve que contratar o Blackenbauer lá pra jogar. Mas isso acontece durante o campeonato todo. Então é importante que o elenco também entenda isso pra não ficar esse negócio de coloca fulano, tira ciclano e eu acho que assim até os técnicos brasileiros, eles se acostumam muito com isso. Que diz, olha, hoje eu joguei sem fulano e por isso que o time ficou desfalcado lá na frente. Pô, será que não tem outro cara que pode compor ali o time? Não é possível que o cara do banco é tão ruim assim. Corinthians, pra mim, é um time que o time titular, ele fica tecnicamente, não taticamente. Atrás, pra mim, do Santos, do Fluminense, talvez do Internacional, porque o Inter tem muito nome e joga pouco, né? Tem um jogador que tem nome ali e tá jogando muito pouco. Há uns dois anos. Há um bom tempo. Tá faltando um pouco de técnico também lá, né? É o que tá sobrando, que na minha opinião tá sobrando no Corinthians. Então o Corinthians tem esses 16, 17 jogadores que tem condição de fazer a troca, que vão fazer ele ter uma vantagenzinha no Campeonato Brasileiro. Agora, o Santos também tem, o Fluminense também tem. Porque, por exemplo, o Rafael Sobis é um reserva. O time que tem o Rafael Sobis como reserva e tem dois meias armadores, como o Deco e o Thiago Neves, é outro time que tem vantagem em questão de elenco. Tudo bem, não é só elenco, é tática, é técnica, são várias coisas. E no próximo bloco a gente vai analisar mais a fundo os times paulistas, né? O mais próximo da gente, o que a gente torce. Mas vamos também analisar outros times do Brasilzão afora. E pegando carona no tema canal a cabo aí, que vai cobrir o Brasileirão, tem os comentaristas mais chatos do Brasil. Vamos ouvir Lenine com Do It, uma música muito bacana. Creed, fique à vontade para tocar. Tá cansada, senta, se acredita, tenta. Se tá frio, esquenta. Se tá fora, entra. Se pediu, aguenta. Se pediu, aguenta. Se sujou, cai fora. Se dá pé, namora. E tá doendo, chora. Tá caindo, escora. Não tá bom, melhora. Não tá bom, melhora. Vamos voltar para falar dos nossos times, expectativas no Campeonato Brasileiro, a força dos paulistas. Vem caindo nos últimos anos, né? Sim, certamente. Principalmente porque tem alguns paulistas que derrubam completamente, né? Vamos fazer um exercício de memória? Olha só. Bonito isso, né? Bonito, né? Ó, em 92 foi a última final sem paulistas, certo? Foi Botafogo e Flamengo, beleza? Puta, exercício de memória fodido, porque eu não tenho memória nenhuma. Foi 92. Aí você tem 93 com Palmeiras e Vitória. Assim, fica vocês dois, você e o Pato trocando ideia agora, enquanto eu espero. 94, o Palmeiras ganhou. Palmeiras e Corinthians. 96, Português e Grêmio. Português e Grêmio. 97, Vasco e Palmeiras. Vasco e Palmeiras. 98, 99, Corinthians campeão. Corinthians e Atlético. 2000, São Caetano. São Caetano e Vasco. 2001, São Caetano e Atlético Paranaense. Verdade. 2002, Corinthians e Santos. 2003, Cruzeiro. Aí 2003 começa o pontos corridos. Isso, só que aí a gente vai pros vices. O Cruzeiro foi campeão com o Santos vice. Sim. 2004, Santos campeão. 2005, Corinthians campeão. 2006, 2007, 2008, São Paulo. Aí 2009 é um ano marcante, porque volta a não ter um paulista entre os dois ali. Foi Flamengo. Quem ficou em segundo? Não foi o Grêmio? Não, foi o Inter, porque o Grêmio entregou pro Flamengo na última rodada. Exatamente, foi Flamengo e Inter. Olha só, de 92 até 2009, cara. Quer dizer, de 93 a 2008, tem sempre um paulista, entre aspas, na final do campeonato. Ou disputando o título. Entre o primeiro e segundo colocado. Exatamente. Você tem esse hiato em 2009, aí 2010. Ah, 2010, aí é o Fluminense em segundo ficou o Cruzeiro. Cruzeiro, é verdade. Só que o Corinthians perdeu, assim, tipo, na última rodada. Na última rodada, tava... Mas o Flamengo também foi assim. Chegaram os três com chance de ser campeão. É, mas é verdade. Né? O São Paulo também tinha chance de ser campeão em 2009, não tinha? Tinha, remotas, mas tinha, é, beleza. Sim. E o ano passado o Corinthians campeão. Quer dizer, o futebol parece estar sempre ali, né, na crista da onda. Mas teve um tempo de hegemonia, né? E aí vem perdendo. Os cariocas estão, né? Voltam a aparecer, a disputar, né? O que desmistifica muito é aquele negócio que a gente costuma falar em futebol de planejamento. Porque você percebe que... Ele quer resgatar todos os podcasts, menos falar do Campeonato Brasileiro. Não, mas é aquela coisa, porque assim, o futebol carioca sempre foi tido como o mais bagunçado. E os últimos anos eles vêm ganhando os títulos aí. Eu não sei como é que é o campeonato do Piauí, rapaz. Aí ele vai ver que desorganização. O do Maranhão é pior. O que acontece, é, na verdade, em relação ao futebol paulista, é a ingestão, a indigestão dos dirigentes paulistas. Né? Eles acabam com o futebol de São Paulo. Por quê? Porque eles querem fazer o quê? Eles querem fazer só Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo jogar. Que beleza. Alguém tá preocupado com a Portuguesa e com a Ponte Preta? Se dane. Justamente por isso que os grandes também ficam fracos. Por quê? É uma lógica, porque se você tem competitividade, global, você fortalece a todos e não a poucos. Então o que que acontece? É muito mais provável o Palmeiras virar, como todo mundo adora falar, o Guarani da Pompeia, do que aparecer uma quinta força paulista. Então, por exemplo, Minas Gerais apareceu uma época com convênio com o Ipatinga. Fez uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali. Mas e agora? Isso é muito tradicionalista, é ortodoxo. Com esse negócio de cada time negociar sua cota com a TV, eu acho que aumenta, a diferença vai aumentar mais ainda. Eu também acho. Caindo. Corinthians e Flamengo sempre vai conseguir cotas maiores e aí você... Mais ou menos, hein? Mais ou menos, assim, cota de TV... Mas você viu a lista dos... Essa semana, né? Dos balanços? Dos patrocínios, de renda, né? Que São Paulo, acho que foi nesse primeiro... Principalmente, acho que o que mais foi o destaque foi de potencial de marca. Acho que é quanto o seu consumidor... Não, foi de balanço. Os caras baixaram Você os balanços e aí você vê ali na ponta do lápis... Com o que cada time arrecadou. Então tem lá direito de TV, patrocínio, venda de ingresso, caramba, tá no seu canal. O Corinthians foi o primeiro, São Paulo acho que foi em segundo, o Inter em terceiro, se eu não me engano, Flamengo em quarto e o grande destaque foi o Santos, que deu um puta pico, né? Não é só o direito de TV, né? Você tem várias coisas a mais. Por isso que o Flamengo nessa daí pode cair, né? Você aparece na TV, você consegue patrocínio maior, porque você tem... O Flamengo Mas é que o Flamengo é mal administrado, os caras jogam dinheiro fora. O Flamengo é uma farsa, né? Já que estão fazendo resgate de alguns podcasts, o Flamengo é uma farsa. Não é nem... Pra mim, não é nem de imigrante esse lixo. Cheio de argumentos lógicos, bem embasados. É o nosso destaque. O Du tava falando, tem a ver. Porque acho que dentro dessa pesquisa que foi representada, tava dizendo que a possibilidade de polarização no Brasil, como acontece na Liga Espanhola, é grande. Tem a possibilidade com essa negociação de direito de televisão... Independência de negociar os seus contratos. É, e isso vai fazer o quê? Que com os times que tenham mais, apareçam mais na mídia, tenham melhores contratos, vão disputar os melhores jogadores e, por consequência, vão acabar formando os melhores elencos e cada vez aumentando o distanciamento dos outros. Deixando o medíocre como é o espanhol. Como é o Campeonato Paulista. Falando em paulistas especificamente, como é que tá o São Paulo pro Campeonato Brasileiro? Deu enrolada agora. O São Paulo entra no Campeonato Brasileiro já mal, mesmo que pequeno. Mas tem um programa ainda que você vai falar bem do São Paulo? Todo você fala mal do São Paulo, impressionante. Pode ser, cara. Não. Talvez um dia eu faça um programa menos deprimente do que foi o do Palmeiras aqui, que o pessoal gravou. Vai saber se o programa de 100 anos do São Paulo não consegue estar mais animado. Mas o São Paulo entra com um problema aí do conflito aí entre a diretoria e o Leão. Aí o Leão sustentando que geralmente os técnicos eles dão meio que uma maquiada e falam: não, a gente sentou e resolveu, né? E acatamos a decisão da diretoria. E não, o Leão, quando teve o episódio aí do Paulo Saudades do Miranda... que foi afastado pela diretoria de São Paulo, ele acabou dizendo que não, que o cara quando voltar a fazer parte do elenco vai voltar como titular. É lógico que é ter medo. Eu até começo a entender um pouco o Leão, porque o reserva do Paulo Miranda é horrível. É, passou um perrengue contra a Ponte Preta. Paulo Miranda, hein? Cara, dá vontade de falar, volta Paulo Miranda, porque o cara é horrível. Então assim, quem dá, que é o cara? Dá pra entender, o Edson, é o Edson Silva. Silva, cara. Puta que lá, merda, cada enxadada é uma minhoca, velho. Você é sempre do Figueirense. É, o Palmeiras tá tentando pegar o Edson Silva do São Paulo. Ele fez uma falta no jogo de São Paulo. Finalzinho do ponte, jogo. Cara. Na, sabe, 2 centímetros da grande área, mas sem dó, sem piedade. Baixou a marreta e foi embora. Não tô nem vendo. O Rodrigo Pimpão, ele levantou o Rodrigo Pimpão uns 2 metros no chão. Sabe? Dá pra perceber. Boca da área. Dá pra perceber porque que o Leão quer que o Paulo Miranda fica, mas. É, tem esse problema com a diretoria. Eu acho que o Leão, para o Campeonato Brasileiro inteiro, ele vai acabar caindo. Isso já foi um indício que existem conflitos, e o Leão é um treinador que bate de frente, e a diretoria de São Paulo não admite ingerências. É a diretoria que menos admite esse tipo de situação. Dá liberdade ao técnico. Os times, você percebe que o técnico ainda tem alguma coisa, às vezes tem diálogo, né? Solta algumas assim que a diretoria vai lá e abafa. No caso do São Paulo, não. São Paulo é o seguinte, o técnico é um funcionário nosso, o Adalberto Batista falou. É, o Leão, ele foi comunicado que o Paulo Miranda foi afastado. Ele não foi consultado, porque ele é o técnico do time. A gente comunicou ele, ponto final. Não tinha nem que ser consultado. Ele foi comunicado, ponto final. Então isso já traz pro começo do brasileiro um problema. São Dentro Paulo, de campo, vai. Principalmente esse ano, ele resgatou, apesar do Rogério Ceni não estar jogando, que é o grande líder do São Paulo nos últimos campeonatos, mas resgatou no torcedor aquela... Sabe, aquela vontade que, pô, dá pra virar esse jogo, a gente vai pra cima, a gente vai tentar ganhar. Coisa que no ano passado inteiro era terrível. Você viu o São Paulo perdendo de 1-0, você falava, meu, é muito mais fácil o São Paulo tomar 2-3 do que conseguir fazer o de empate. Já meio que se conformava pelo aquele jeito da Gobertês de jogar. Aquela displicência que o São Paulo tinha. Tipo, tão perdendo de 2-0, paciência, fazer o quê? Vários times perdem e hoje foi o Fernandinho tá lá ainda, hein? É, o Fernandinho é da escolinha da Goberta. Mas o São Paulo esse ano tem outro, você vê que tem outro perfil. O São Paulo hoje tem um padrão tático, por mais que ele seja superficial, ele tem um padrão tático hoje. Sim, mas o elenco do São Paulo também desse ano é muito melhor do que o ano passado. A gente depende menos de, por exemplo, a gente depende hoje muito menos do Lucas do que dependíamos no ano passado. Até porque se depender do Lucas tá ficando duro, isso, né? O ano passado a gente dependia do Lucas, e olha, o Lucas não é o Neymar, então ele tá bem abaixo do que o Neymar é, e a gente acreditava que o Lucas poderia chegar perto do Neymar. Não é, o Lucas é um jogador bom, ponto. O Neymar é espetacular. Não adianta comparar um outro, porque os dois têm a mesma idade. Hoje, na verdade, assim, dos jogos que eu vi, alguns jogos que eu vi do São Paulo, eu destaco um pouco o papel do Cícero no time. O Cícero é um ótimo jogador. Ele assim, tem se destacado até mais do que o Lucas, porque o Lucas é o cara que pega e arranca. Mas, por exemplo, naquele Palmeiras de São Paulo, o Fernandinho entrou e acabou com o jogo. Então, o jogador que sabe jogar, que nem o Fernandinho, pode reclamar dele, mas ele tem uma habilidadezinha, né? Ele não tem cérebro, mas a técnica no pé ele tem. Pouca, mas... Assim, não. Então, mas jogador assim... É normal. Agora, o Cícero é um cara que dá uma regência lá, então, o Jadson. O Cícero é um jogador que ele parece com o papel que o Danilo faz no Corinthians. Então, é um jogador que você olha ali no jogo e parece que não tá... Mas ele, na verdade, é o que o Jadson deveria estar sendo. Deveria ser, exato. Então, ele não foi contratado para ser o 10, mas no time de São Paulo ele tem jogado como 10 e tem jogado bem. O Jadson é um jogador que, quando ele entra jogando é titular, não aparece. Mas na bola parada, o Jadson mostrou, pelo menos no Campeonato Paulista, ser um bom jogador. Que vários gols do assistente lá da família Adams, lá não tem aquele... Tropeço lá. Vários gols do tropeço, zagueiro de São Paulo, Rodolfo, fez. Foi graças ao Jadson. Mas o Rodolfo tem tempo de bola, né? Não, então, o Rodolfo, assim, o Rodolfo, acho que assim, ele seria um zagueiro muito melhor se do lado dele tivesse um cara que fosse um nível um pouquinho melhor do que o dele. É lógico que qualquer outro jogador joga bem. Então, assim, o Rodolfo é um jogador que ele não é aquele. Não é, por exemplo, que o Miranda foi no São Paulo, que era, ó, é o Miranda e mais um do lado dele. É, o Rodolfo é aquele cara que ele, sim, o feijão com arroz ele faz. Mas se tem um cara que tá no nível quase igual dele, como é o Paulo Miranda, como é o Edson Silva, já compromete. E o Tricolor vai chegar aonde? Eu vou falar como torcedor, eu acredito que o São Paulo tem grande chance de chegar... Você quer falar como o quê? Comentarista? Como comentarista, eu ia dizer, né? Assim, o São Paulo... Comentarista vai falar, não, o São Paulo tem grande chance, porém, se não for jogar direito, vai... Não, como torcedor, como torcedor, o São Paulo... Eu acredito que o São Paulo esse ano vai fazer um papel muito melhor. Eu acho que pra título não é pra tanto, a não ser que o desenvolvimento do campeonato mostre que o São Paulo pegou um ritmo que até agora ele não pegou. Também estamos no primeiro semestre ainda. E tem contratação, né? Tem essa merda também, o campeonato muda muito. O problema é esse. Nos últimos anos, eu acho que você não sabe o que vai acontecer até agosto, né? Então, é o que eu acho é isso aí. O São Paulo entra bem no campeonato, tirando esse problema do Leão. O Leão é uma bomba relógio que pode explodir em qualquer momento, mas... Mas eu acho que não. Acho que depois que ele ficou esse tempo na geladeira, aí ele voltou... Esse tempo aí ele ficou manso, ele antigamente ele não teria aceitado isso de barrar um jogador, tá, mas ele teria pedido demissão. Não, você percebe que ele não chegou até o fim, mas que ele tá tipo, ó, eu tô ouvindo, mas não tô gostando. Falando em problemas entre técnico e diretoria, Rodrigo... Seja breve, o Palmeiras. Ele vai falar sobre o Palmeiras. Qual é a cornetada? Você vai cornetando? Eu não fiquei cornetando. Você falou sobre problemas entre técnicos e equipe. Eu pensei que ia falar sobre o time, não o Palmeiras. O Palmeiras passa por isso? Não, quase nada. O Palmeiras ele fez algumas coisas bacanas assim nesse período, né? Emprestou o Gerley, emprestou o Ricardo Bueno. Reforço. Né? Emprestou o Pedro Carmona. Que ele ainda, o Pedro Carmona, eu acho não, que ele pode... Não, acho que mandou, vazou já. Não, o Gerlin foi empréstimo. O Gerlin é do Palmeiras? Não, o Pedro Carmona foi e vazou. Então, assim, o Palmeiras se livrou de algumas peças que tinham que se livrar, mesmo. Agora, o time do Palmeiras, na minha concepção, não é tão ruim como o senhor citou agora há pouco. Porque se você for analisar peça por peça... Pior ainda. Eu falei. É pior o Palmeiras ainda. É horrível. É tão ruim, é pior ainda. Eu, por exemplo, eu não vejo... Eu vejo a defesa do Palmeiras muito ruim... Mas do meio de campo pra frente, os caras não estão jogando bem. Mas você tá falando, pô. Oh, o Daniel Carvalho e o Valdívia de Carvalho? São melhor que qualquer meia. Eles são melhores que, com exceção do Ganso, qualquer meia de São Paulo. Você querer me falar. Só falta o Valdívia resolver jogar, né? O Danilo. Beleza, na teoria é maravilha. Eles são ótimos. Por isso que eu tô falando. Então tem um time, tem alguma coisa errada ali. Não é sapo enterrado. É que nem o Tironi deu uma declaração que o Wesley se machucou por causa de olho gordo. Porque o cara pode até... Pra ele, assim, meio... Vai se machucar. Você vai ganhar mais do que eu. Olho gordo. Não, porque o Palmeiras tem esses dois meias, né? O Filipão não escala os dois juntos jamais, porque o Filipão não pode atacar com tanto jogador. Então é um pro primeiro tempo, pro segundo. Então quando o presidente fala um negócio desse, aí o técnico vem publicamente falar, não, o presidente tem que ter vergonha na cara, de vir aqui e falar pra todo mundo que o time não tem dinheiro, né? Quer dizer, tem alguma coisa muito errada ali. O Palmeiras não tem ataque, né? Então, aí eu também discordo um pouco. Eu acho que o Filipão só tem feito cagada, porque... Não, o que eu digo assim, tu vai falar assim, ah, pô, Maicon Leite e Barcos, tá, tudo bem, é uma dupla ok. Mas, pô, quem são os reservas? E aí, quando... Não tem, então. O problema é que o Maicon Leite titular não tá legal. Quando não. Essa dupla parou de funcionar... Essa dupla parou de funcionar quando não chegou mais bola. Que é esse que é o problema. Ele era municiado por onde? Pelo meio tempo do Daniel Carvalho e meio tempo do Valdívia. Aí o Valdívia começou a se machucar novamente um dia depois do outro. Né? E a defesa do Palmeiras é muito ruim. Agora, se você falar, ó... O Leandro Amaro, ele pode jogar cricket, pode jogar pôquer, basquete, futebol ele não joga. Ele não é jogador de futebol. Certeza que ele não é jogador de futebol. O Fábio adora o Leandro Amaro. Meu Deus, por isso que eu Thiago falo. Thiago Heleno, agora não o Thiago Heleno, é o Thiago Heleno. Heleno, né? Thiago Heleno é um bom zagueiro. O Henrique, o Henrique ele é tido como um grande zagueiro. Eu não vejo o Henrique acertar um lance. O Leandro Castan bota o Henrique no bolso e todo mundo ainda fala que o Leandro Castan joga a mão. Sem brincadeira, Rodrigo, mas o problema do Palmeiras é, assim, se os jogadores do Palmeiras, todos eles, tirassem a camisa do Palmeiras e fossem jogar em outro clube... Provavelmente eles teriam resultados melhores do que tem no Palmeiras. Menos no Atlético Mineiro. Ou no Botafogo. Não, mas eu acho que a defesa... Botafogo até vai. Então, eu acho que esse que é o problema. A defesa do Palmeiras, mas nem outro time. Ah, eu acho que... Eu gosto do Cicinho, eu gosto do Juninho. Agora, esse miolo de zaga, Leandro Amaro não dá. Leandro Amaro, duvido que ele em qualquer time do mundo jogasse bem. Você ainda acha que o Felipão é um fator chave no Palmeiras? O ano passado a gente discutiu. Você falou que o Palmeiras ia chegar longe. Por causa do Felipão, você tem essa mesma opinião hoje? Ele tá errando demais. É impossível. Como eu sou um cara visionário? Não adianta, mas ele é. O problema é assim, eu não consigo imaginar. O Palmeiras com qualquer outro técnico vai ser uma zona muito grande. É esse que é o problema. Ele controla pelo menos um pouco. É a mesma coisa, ano passado São Paulo também, ele perdeu muito no campeonato porque ele tinha o Rivaldo no time. E o Rivaldo no time fazia mal pro time, porque o Rivaldo não era... o jogador que ia decidir as partidas, mas ao mesmo tempo o Rivaldo tava, não tá dando certo, põe o Rivaldo, não fazia nada, mas era o Rivaldo que tava lá, então atrapalhou, a mesma coisa do Filipão, tá ruim com ele, mas, putz, e ele tem que estar lá, não pode tirar ele. Então, às vezes... Exatamente, esse que é o problema hoje do Palmeiras. Ele batendo boca com a diretoria, a cada 15 dias tem um bate-boca público. É um negócio assim que eu não consigo me conformar de jeito nenhum. E o Palmeiras é um time que não consegue formar essa coisa que a gente falou no bloco passado, né? O Palmeiras não tem um elenco, né? Não, mas... e outra, né? Que nem eu falei, o Barcos e o Maicon Leite é um ataque aceitável. O Maicon Leite é anencéfalo, né? Ele não raciocina, não tem... Ele tem alguma dificuldade em pensar. Mirandinha 2. Mais ou menos. Né, ele tem alguma dificuldade razoavelmente grave. Aí, o Márcio Araújo, o Fábio ama o Márcio Araújo. Mano, o Márcio Araújo, a cada 3 jogos, ele faz um pênalti. Foi engraçado, mas com Leite, o último que ele fez contra o Paraná. Foi contra o Paraná. Que o goleiro, tipo, já tinha caído uma semana antes, já. Ele tropeçou, a bola bateu e entrou, mas, sabe, ele não tinha goleiro, não tinha nada. Era só ele lá pro gol e ele joga sem pensar. Então, o Palmeiras, assim, eu acho que o Palmeiras tem um time. Então. Tem gente que fala assim, o Palmeiras vai cair, um monte de gente torcendo pra cair, não vai ficar naquele 12º, 11º lugar, vai pra Sul-Americana pra ter com quem se divertir no segundo semestre, então é isso aí, só que assim, eu temo por perder o Filipão por conta dessa questão do controle, agora é lamentável essas discussões que eles têm. Eu acho que depois que o César Sampaio entrou, diminuiu um pouco essa baderna que tava no passado, mas continua ainda, de vez em quando sai uma ainda. Falando em Palmeiras, a gente vai escutar uma musiquinha especial, né, para os palmeirenses. E no próximo bloco a gente fala de Corinthians, Santos e a Rapa. Anuncia a música aqui, Nogueira. Solta aí, Nando Reis. Por que a fila? Palmeiras. Ah, tá. Lembro de 2008, né? Do Paulista. Solta aí, Campeonato Brasileiro. Os caras são engraçados fazendo assim. Amedrontados em fila na escola. Sem camisa, brisa, chuva, ventania. O vento entra dentro pela frente, vindo sem qualquer. Então, vou deixar você falar do Coringão, beleza? Então vai. Corinthians tá com o mesmo time do ano passado, tá? Tô vendo que pode bem, só que depende do... Eu acho que depende muito do que vai acontecer na Libertadores. Maldita Libertadores. Tem aquela lá, se é eliminado aí, aquela pressão, a torcida vai lá, vai bater, vai querer bater jogador, chutar tacar pedra no ônibus e querer... bater em jogador, aí o time desestabiliza, aí já começa a perder, perde uma, duas, aí a torcida começa a falar que não, brasileiro é obrigação pra voltar pra Libertadores o ano que vem. Então assim, se fosse pelo, só assim, analisando só pelo elenco, Corinthians tem chance de fazer um bom campeonato brasileiro. Só que tudo depende aí do que vai acontecer na Libertadores, né? Nesse cenário que o Patão falou aí, o Júlio César vai estar falando, chupa aí, tá vendo? Tirar. Não, mas eu acho agora... Depende da forma como sair da Libertadores também, né? É, depende. Porque muito. Se sair igual... Né? É, então, se sair a igual... A ser eliminada da Libertadores. É, né? Se sair igual... São muitas Libertadores consecutivas. Eu tava pensando nisso outro dia. O problema do Corinthians não é ganhar a Libertadores, era disputar a Libertadores. É. Né? Muitas vezes sai bem perder a Libertadores. Não, sabe por quê? Porque assim, disputava um ano, aí era eliminado. Passava aí, quatro anos sem disputar. Seis anos sem disputar. Aí quando eu entrava de novo, puta, agora tem que ganhar. Eu vejo assim, se a torcida, se todo mundo entender que é... Lógico, todo corintiano quer ganhar a Libertadores. Mas se você entender, todo mundo entender que se não ganhar... paciência, tenta outro ano, sei lá. E se você olhar pro time e falar assim, não, mas peraí, esse time tem condições de lógico. De chegar de novo ano que vem, então uma vamos vez, apoiar os caras pra chegar de novo. Uma vez eu vi entrevista do Dinei, ele falando, se a torcida não tivesse feito aquilo em 2000, ele falou, eu tinha quase certeza que a gente ia ganhar o Brasileiro de 2000, porque tinha um time bom. Porra, bom pra caralho. Então, muito bom. Só que a torcida chegou não, lá, chegou... Pra caralho. É, chegou dando tapa em todo mundo, falando pro Edilson... colocando a mão na cara dele, querendo bater nele. Aí o que aconteceu? Fudeu. O time só não caiu porque era João Avelange e não tinha rebaixamento. Exato. Senão o Corinthians terminou em penúltimo aquele... Sim, penúltimo. Aquele ano. Mas já foi pensado, né? Porque não tinha rebaixamento, não vamos jogar. É, também tem essa. Fica mais... Já, o time já acomoda, né? Não, falar, desculpa, já né? Que não tem... Só que esse é o problema. Além da torcida também, tem parte que você entra na internet e tal. Primeiro era os 12 anos que o Corinthians não passava das oitavas, aí passou. Aí agora como vai pegar o Vasco, o Corinthians nunca eliminou um time que já foi campeão da Libertadores. Aí já é outro, já veio o próximo tabu. Os estagiários nessas redações vão ficar, né, aí, caçando. Aí se assim, passar do Vasco, aí vai ter mais um... Nunca ganhou de um time de calção branco. Aí vai falar, nunca passou de uma semifinal, já tem o próximo tabu. O lugar mais longe que o Corinthians foi até agora foi numa semifinal, então tem mais um tabu aí. Cara, então, mas vou falar pra vocês, uma coisa que eu fico puto quando eu tô assistindo transição, é o jogo tá rolando, o time tá jogando bem, São Paulo tá jogando bem, daqui a pouco o São Paulo faz 47 jogos que o São Paulo não perde por 2 gols de vença, meu, pode ter certeza que aquele vai ser o dia. Então eu acho que se conseguir manter, tão falando que o Leandro Castan tá com proposta da Roma, o Paulinho da Inter de Milão, então também tem esse problema, se os dois saírem o Corinthians perde muito. Na zaga talvez nem tanto, mas no meio ali com o Paulinho vai ficar difícil colocar. Não, mas na zaga perde também, viu, porque o Leandro Castan perde um lance e faz uns 5 jogos. O Leandro Castan nos últimos tempos ele vem jogando bem. Não, então... mas assim, na meia também ali de volante eu não me preocupo, o Corinthians vai lá e pega um cara do Ubiratã, sabe, tipo o Chiquinho, e aí vira um monstro, tá ligado? O Corinthians tá dando sorte também. Tá dando sorte com o volante. Tanto que vai contratar agora um centroavante do 15 de Piracicaba, né? Centroavante, aí eu já acho que aí falaram assim... Esse centroavante meia boca, nunca dá certo. Posso contar uma história? Esse centroavante do 15 de Piracicaba, o Adilson, o Palmeiras tentou contratar, ele não foi aprovado nos exames médicos. Não, mas aí estão falando assim, não, como o Corinthians está dando sorte com o Meia... Mas o Valdívia foi aprovado lá, então eu não confio muito no departamento médico do Palmeiras. Como o Corinthians está dando sorte com o Meia, quem sabe agora com um centroavante também dá sorte. Eu acho centroavante meio difícil, porque no Corinthians você passou 2 jogos sem fazer gol, já está todo mundo cornetando, falando, já, querendo... Lá. Você pode ver, o Souza, ele foi artilheiro em todo lugar que ele passou, e no Corinthians ele não fez nada. Mas né? Então, nós vamos chegar onde, então? Nesse brasileiro? Ah, eu entre acho os que tem chance, tem time pra chegar entre os quatro. Tem cancha pra quer defender o título? Tem chance, tem. Aí é o que eu tô falando, depende do que vai acontecer da Libertadores. O Corinthians levou o caneco ano passado por conta do começo. O começo, foi aqueles 10 jogos e 9 vitórias. Foi o que segurou o Corinthians até o final. Mas entre os quatro a gente fica. Ou tem potencial tem, para. Tem potencial para ficar. Ia falar isso, tem potencial para. Mas o Corinthians vai perder na semifinal para o Santos. O técnico vai cair. Vai entrar numa crise sem precedentes. Vai se livrar do rebaixamento nas últimas rodadas. Antes de você... Não, e como você é otimista, né? Porque na sua previsão, o Corinthians vai chegar na semifinal, né? Vamos falar agora do time do momento. Que vai eliminar o Corinthians. O Santos Futebol Clube talvez seja o grande favorito. É favorito em qualquer campeonato que entra, né? Mas com aí fator tem, Neymar. De novo, o problema da Libertadores. Se o Santos ganhar, vai fazer igual ano passado. Vai deixar o brasileiro então, de mas lado o Santos agora... Eu acho que não, vamos pensar no Mundial. Eu acho que não. Eu acho que eles vão fazer assim, sabe? Tipo, porque o... Eles vão cometer o mesmo erro de ficar pensando só no Mundial. Exatamente. E o Neymar, eu tipo, acho que não. Vai eu querer acho que ganhar o campeonato brasileiro, dessa sabe? Dessa vez é diferente, porque como o Barcelona foi eliminado, o Santos tá vendo que se ganhar a Libertadores tem chance de ser campeão mundial. Mas eu acho que o Santos ganhou o Paulista ano passado e ganhou a Libertadores. Tem potencial para chegar longe na Libertadores e já ganhou o Campeonato Paulista. O Santos já percebeu que com esse time, com o Neymar, o Ganso voltando a jogar bola, o Elano voltando a jogar bola de novo, o ataque funcionando, a zaga bem arrumada, acho que o time do Santos percebeu que pode jogar 2 competições paralelo, e no caso do Mundial nem é em paralelo, né? Dá pra gente jogar o Brasileirão inteiro no gás total, vamos pra cima e a gente abre uma puta margem. Não, só se fizer isso, porque né? Quando todo e time... E aí vai falar assim, vamos pegar lá, o Bayern de Munique, espero eu, e torço por isso. Torcemos todos. Todos, porque né? Eu acho assim, o time vai bem, eu acho que deveria ser assim, porque quando o Internacional ganhou, ele foi segundo lugar, né, em 2006. Lá o São Paulo foi campeão, o Inter foi o segundo, e ele foi disputando até, acho que faltando 2 rodadas e chegou bem. Você lá. Você vai poupar o só time que... com um campo, torneio de uma semana, cara. Só que a maioria... Final de temporada. Só que a maioria dos clubes faz o quê? Chega em novembro, pô, não posso entrar muito forte aqui, porque vai que eu machuco aqui, eu sofro uma lesão aqui e eu fico fora do Mundial. Mas... aí chega novembro, o cara já vai tirando o pé, tá faltando. Mas só aí um o mês. Santos tem uma coisa, tudo bem que o Nogueira agora não tá mais prestando atenção, todo mundo, mas ele fala uma coisa importante. O Santos hoje tem um grupo maior, qualitativamente... melhor do que tinha ano passado com peça de reposição, por conta do Allan Kardec num estado. Ele já tinha o Allan Kardec, mas o Allan Kardec hoje tá um pouco melhor. Tem o se é não bom perder. O Allan Kardec, hein, meu? Quanto ele é tem? Bom. Ele jogou, ele começou no Vasco, ficou um tempo no Vasco, foi lá pra fora. Agora... começou no Vitória. Não tem idade olímpica. Pro Vasco, não, não, já não, passou. Os espíritos poderiam ajudá-lo, né? E se rolasse uma regressão? Eu ia soltar essa piadinha agora, ainda bem que você fez antes. Mas ele pode estar ainda, podia. Se o Santos, não sei se o Santos vai ou não vai perder o Ibson. O Flamengo diz que sim, o Flamengo diz que não. Que sim, exato. Mas o Ibson é um bom jogador também pra compor. Então esse negócio de ficar revezando, aí fica interessante quando você tem peça, né? Você colocou. Não sei se o Bill vai jogar bem no Corinthians. No Santos. Não, o Bill é um Borges piorado. Porra, bem piorado. Conforme o adversário, conforme a situação, você tem a opção do Borges, do Allan Kardec ou do Bill. Isso. É, você decide. Então o Santos ganhou uma gama de opções que aí, de repente, no começo do campeonato, quer poupar por causa de Libertadores, não sei o que, pode poupar e vai tirar um ponto aqui, um ponto lá. Dificilmente vai tirar um ponto do Inter, por exemplo, que vai estar se dedicando integralmente ao brasileiro se pegar o Inter lá no Sul. Mas se, por exemplo, para pegar Ponte Preta, pegar Portuguesa, pegar o Palmeiras... Mas aí, nesse momento que a gente percebe, acaba percebendo... O time com o pé é uma bosta, acaba, né? Acaba percebendo que o time, como o elenco também do time, acaba sendo melhor ou pior de acordo com a qualidade técnica do time. Porque assim, se colocar ele um cara... Ele não falou nada. Falou. Não, então, mas se colocar um cara ruim no time que tá jogando bem... ele tá ali na média e não vai, vai fazer, né, a diferença. Vai, né? Verdade. Agora você coloca o cara ruim no time do B, né? Você vê que o cara degringola. No Paia, por exemplo? O cara degringola, no Paia. Bora, Paia. Ó, vamos dar uma passada aqui, então, em geral, nos times, agora tirando os quatro grandes paulistas. E Português e Ponte Preta? Então, escuta, falando, tirando os quatro grandes paulistas, olhando a tabela desse campeonato, você tem times bacanas de todos os lugares, né? Talvez o mais não tradicional, olha aí que frase meio esquisita, seja o Atlético Goianiense. Sim. Será que esse ano vai? Não, ele sempre apronta uma durante o campeonato que salva ele da degola, né? Você achou que não cai, então, o Atlético Goianiense? Ele é quase como o Paysandu, hein? Caiu. Agora que eu falei isso, o Paysandu caiu. Caiu pra terceira divisão. Né? Galo Mineiro. Nossa Dá senhora. Desânimo de falar do Atlético Mineiro. É mais fácil o Galo cair do que o Dragão. Exato, né? O Atlético Mineiro é o de sempre, né? Vai até a última rodada brigando pra não cair. Eu acho que vai, né, cair um Atlético por ano. Foi ano passado do Paraná e você não caiu de Minas, ano que vem caiu de Goiás. E o Bora Bahia? Ah, esse é um que sérios riscos de cair, mano. Mano, tá jogando bem. Falcão ali, o Rei de Roma. Olha, ele suou pra ganhar, pra conseguir se classificar. Foi nos 46 do segundo tempo contra o Vitória da Conquista, o gol, pô. E assim, na base do sufoco, no campeonato do Bahia. Não, mas é mata-mata. Aí, né, você tem aquela coisa do outro time jogar a vida. É, o Vitória da Conquista, né, realmente é o time que impôs, mano. E a gente também, pros prognósticos, a gente vai fazer o quê? Esses times que vieram da Série B, a gente vai achar que eles têm condições. E se tá na Série A faz um tempo, a gente vai achar que não passa. Mas, na verdade... O Bahia não veio da Série B. Então, quem entende de futebol sempre dá os palpites mais errados. Tem jeito. Botafogo, completando o G4 hoje, na verdade. Não, Botafogo é o Louco Abreu. Eu acho que o Botafogo tem potencial pra chegar, tipo assim, quinto, sexto. Porque eu acho que um time regular. Mas não tem técnico. Que o Botafogo tenha nada, viu, cara? Tem, ou é o que você é bom jogador. O Louco Abreu é um finalizador razoável. O Louco Abreu é da hora. Só isso. É da hora. É da hora. E agora ele só faz gol sem. Ó, percebe a quantidade. Mas deixou de ser da hora, que nunca mais deu cavadinha. Era da hora que ele deu cavadinha. Não, mas tá com a barba bonita. Tá, mas pô, tem que dar cavadinha, cara. Pô, se eu pegar todos os gols do Louco Abreu e percentualizar quantos foram sem goleiro... É verdade. Ele, Valdir, Bigode, Esgora, tudo. Olha lá, o Coritiba. É, o Coritiba é aquele Coritiba negócio, ou Coritiba? Né? Coritiba. Tem um bom time, é um time regular, tem um bom time, né? Um técnico que... É aquele cara pegou ainda aquele lá, Marcelo Oliveira. Manteve a coesão do elenco e tal. Coesão do elenco. Agora, onde tá feio é o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro tá zoado, Cruzeiro também. Tá feio, hein? E recontrataram o Adilson Batista. Agora vai, hein? Vai namorar o Z4 de novo esse ano, Cruzeiro. É, mas lá ele funcionou, porra. Tá, por muitos anos. foi não, o não único dá, lugar, né? Foi o único lugar que ele funcionou, foi lá. Naquela época o Cruzeiro tá, tinha um bom ar. Agora tem o Wellington Paulista e Anselmo Ramon, tá um pouco mais Anselmo difícil. Não, eu acho que o problema do Cruzeiro foi a temporada passada, pra o Cruzeiro voltar a se reerguer pra tentar pensar em título. Voltar depois que o Perrella fundou o Cruzeiro. Né? Vai ter que dar uma ajustada aí, tem mais ou menos dois anos de ajuste aí, né? Vai tempo. Figueirense, a gente já comentou, né? É, o Figueirense, na verdade, é uma feira, ele faz a função de feira no campeonato. Ele bota e expõe os jogadores pra vender no final do ano. Ele é um time de jogadores com nomes compostos. Não, né? Tipo Edson Bastos, André Santos, né? Lateral do Palmeiras. Chicão Silva. É sempre nesse time. Chicão Silva. Figueirense é um time paulista do Chicão, interior, né? Chicão. Alguém vai falar bem do Flamengo? Mas não, então a gente já pula o Flamengo. Pula o Flamengo. Vamos pro Fluminense. Então, o Fluminense é um outro que tá enquadrado dentro da situação do Santos e do Corinthians. Sim. É, também. Porque o Fluminense, ele pegou um trauma daquela Libertadores, que é um negócio assim, ficou Mas meio... é um time que, se você, assim, tira Libertadores, se você olhar hoje, você fala assim, pô... É um timão. Tem time pra chegar. Tem time pra chegar. Tem elenco. Você falou do Palmeiras que não tem atacante. Cadê um monte, velho? É, o Fred dispensa comentários. Sim. O Rafael Sobis tem toda uma história. Não, e o Rafael Moura quando entra faz gol. O titular junto com o Fred é o Wellington Nem. Não é nem o Rafael Sobis nem o Rafael Moura. É, já tem Thiago Neves, que tá jogando muito. Então, Lanzini. Tem um moleque aí. Martinucci tá lá? Então o moleque aí, vocês viram? Martinucci tá lá? Não, o Martinucci foi pra Espanha. Foi embora? Foi embora? O time do... Ninguém avisou? O time do Neymar. Você pega esse... Entrou esse tal de Márcio Júnior. Uns 4, 5 jogos aí do Campeonato Carioca. Atacante também. Moleque rápido. Desculpa, pra porra, mano. Disputou a copinha. É. Fez a final contra o Corinthians. Moleque rápido, mas é engraçado, caralho, mano. Mas é engraçado que no Rio também tem jogadores de nome composto, né? Bob Wilson. Roberto Bob, lembra do Fernando Bob? Cara, Júnior César. Como é que o cara pode ter o primeiro nome ser Júnior? Porra, bicho, tá de brincadeira, pô. E a defesa do Fluminense é o mesmo miolo de zaga, é a mesma linha de defesa há uns 2-3 anos, né? O Bruno, o Leandro Eusébio, o Carlinhos, na lateral, só o lateral direito que eu esqueci. Que é do Figueirense, que veio do Figueirense. É, o Grêmio. É uma incógnita, né? Porra, é engraçado, né, cara? Quem sabe do Grêmio? O Grêmio é incógnita. É porque ele passou desapercebido. O Kleber se quebrou lá no Grêmio. O Kleber quebrou, o Luxemburgo é o técnico. É, o Luxemburgo é o técnico e o Zé Roberto foi pra lá, né? Mas todo mundo tá fazendo um estardalhaço com o Zé Roberto. Por isso que então, mas tem o Zé Roberto, tem Marcelo Moreno, tem o André Lima, o cara que era da Portuguesa lá, o Marco Antônio. O Grêmio parece que assim, os caras vão pra lá e ficam meio apagados, né? Parece que tipo, o Grêmio fica no canto escuro, né, do Brasil, não, né? E o Grêmio, ele é assim como... E aí você não sabe o que vai sair de lá, né? É, e o Grêmio na Copa do Brasil, ele fez o jogo dele contra o Ipatinga, tanto no Ipatingão, ele jogou bem, melhor que o Ipatinga, contra o Fortaleza lá em Fortaleza também jogou bem, melhor que o Fortaleza. Parece que tá jogando assim, razoavelmente bem, só que é muito incógnito. E o Grêmio, né? Igual você falou, ele tá lá no canto escuro, mas você vai jogar no Olímpico e pensa, pô, o Grêmio tá mal, 3 pontos. Aí vai lá o Grêmio e te tira 3 pontos. O Inter, o Rodrigo já comentou, né? Um time bom pra caramba e tal, só que, pô, faz tempo que não joga, né? Não funciona. É, então. Tem elenco, tem jogadores habilidosos. Mas eu acho que o Dorival tem uma tendência a cair, viu? Logo, esses, né? Esses... Eu também acho. Acho que não vai segurar, não. E aí vamos pra parte negra aqui da... Time com P? Nossa. Tem o Náutico. Náutico vindo da Série B, é difícil até pensar o que pode ser feito no... Ó, mas assim, tá o Valdemar Lemos ainda lá? Acho que ele fez uma campanha bizarra no Campeonato Pernambucano. Então, se tiver o Valdemar Lemos, ou se for o Valdemar Brito, fez o prazer. Ah, o cara tá morto já, mano. Para de falar do Valdemar Brito, cara. Bom, a gente já entendeu o que vai dar o Náutico, beleza. Vamos pros 3 P's, vai. Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa. O Palmeiras já falou, pô. Palmeiras. Série... Ah, é? Palmeiras. Eles vão pra Série P. Não, agora a Ponte Preta. Eu vou falar da Ponte Preta da Portuguesa. A Portuguesa tá em vias de fazer um senhor negócio com o Corinthians, né? Vai dar o Guilherme... E vai pegar o... Júlio César. Não, senhor. Não, senhor. Nada disso. Catito Ramírez. Ô, louco! Ramírez vai pra Portuguesa. Ah, não, aí não. É um bom negócio. É, então. É o Ramírez e mais um que eu não tô me recordando no momento. O Júlio César tava na não história. Não, vai o Júlio César nenhum. Eu acho que o Júlio César, se ele não for mais, é porque vazou a informação antes. Como vazou antes, aí o Corinthians falou não. É o Ramírez e o Ramon. O Ramon tudo bem. Ah, o Ramírez não. Pô. Para, pra Portuguesa é um puta no negócio. O Português é sim, eu tô falando, o Ramírez não quero sim. Ramírez fora do Corinthians. E o Guilherme é o quê? Ele vem nessa bota do Paulinho embora. Boa, pode crer, olha aí. Então assim, o Guilherme é um bom jogador. jogador. Então manda o Ramires. Mas pra, então, mas pra português é um ótimo negócio. E quem sabe arruma o time, porque tá com um técnico... Mas cai, né? Não, não cai. Ah, cai. Pra mim cai. E a Ponte não cai. E nem a Ponte Preta. Não, a Ponte não cai. A Ponte não cai. Portuguesa cai. Não, mas da Portuguesa eu acho que tem mais três vagas aí pra cair. Uma já tá reservada pra Portuguesa. Não, pro Náutico, pelo amor de Deus. Ah, então tem duas. Então tem duas. Então, calma aí, vamos terminar os times e a gente entra no G4 e no Z4. A Ponte, na verdade, ela tem um técnico que ele tem esquema tático também, o Gilson Kleina arruma o time é arrumadinho. E assim, tem um meia que sabe jogar durante até os 30 do segundo tempo, ele consegue jogar, porque o Renato Cajá é outro que morre no fim do jogo. O Palmeiras não ia contratar o Renato Cajá? Vai tentar, né? Não tem dinheiro. Mas o Renato Cajá, eu acho que ele deve preferir ficar na Ponte Preta. Aí já completa, porque dá três jogadores em 90 minutos, né? Cada um 30 minutos no Palmeiras. Três meias. Né? Sport Recife. Sport é o único que eu aceito que fique, o resto, pelo amor de Deus. Aceito que fique. Você vê que é sempre comentários regados ao bom senso, né? Cheios de opinião. E o Vascão? O então, Vasco é bem efeito Corinthians, né? Depende da Libertadores, né? Se então, tomar uma atrasada do Corinthians... Nem tanto. Nem cara, tanto? Mas assim, nem tanto, porque então, não tem esse desespero pra ele. Pô, mas já tá um inferno lá. Os caras ganharam do Lanús de 2-1 em casa, já quase bateram aí, no técnico. Não, mas aí o Cristóvão tem muito... derrame, aí o time... Então, eu acho que o Vasco é incógnito. Porque assim, se a gente for pensar, o ano passado, no começo do Brasileiro, o Vasco, você fala, meu, o time tá mal, o time tá pra... Daqui a pouco o Vasco na reta final da Copa do Brasil. E no Brasileiro, o Vasco apareceu como ninguém acreditava. Porque, assim, só tinha refúgio lá só. Diego Souza tava vindo refúgio do Atlético Mineiro. O Éder Luiz não tinha jogado em lugar nenhum. E, assim, os caras foram pra lá e deu certo. O Juninho Pernambucano. Felipe, cara. Felipe, todo mundo falava que ele tava aposentado, né? Ele já com 25 anos, cara, já correu com a mão na cintura. G4. Corinthians, São Paulo, Inter, vou apostar no Figueirense. Ele falou isso, é arrependido. Não vai levar pra cara dele. O pessoal que vai ouvir não tá vendo. Baixou imaginar. Ele pensa. Vai, Matão. Corinthians, São Paulo, Santos e Fluminense. Bom, eu não vou nem falar, o meu é igualzinho do Patão. Santos, Fluminense, Inter e Palmeiras. Caraca, confio no Palmeiras e no Inter. Você tirou o Figueirense pra colocar o Palmeiras. Puta que lamerda, meu. Mas na volta, voltando agora, Z4. É, Bahia, Náutico, Sport, acabou o nordestino? Acabou. E Atlético Goianiense. Caraca. Portuguesa, Náutico, Sport. Não, e o Atlético Mineiro. Boa, boa. Chupa, Nogueira. Vai, Nogueira. Atlético Goianiense, Náutico. Pesquisando. Portuguesa, mano. De novo. E eu acho que o Cruzeiro vai rodar dessa vez. Eu acho que caem Portuguesa, Náutico. Que time que o Cuca tá treinando esse primeiro semestre? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Ah, o casal perfeito. É, o Cuca vai. Então o Atlético Mineiro vai ser líder no primeiro turno do campeonato. Figueirense e Flamengo. Sim. Aí sim. Hein? É, o Flamengo, eu até acredito que por futebol cairia, mas a CBF não vai deixar nunca. Ah, mas é que você fala, mas o Figueirense... Não, mas agora já a CBF já mudou de dono, já. Mas eu acho que faria bem pro Flamengo uma Série B, viu? Colocar no eixo, né? Além de fazer a alegria do Brasil inteiro, né? Puta, ia jogar no Nordeste, caralho, ia bater recorde de rei, nossa! Imagina, o estádio de Natal cabe 60 mil pessoas, o Flamengo vai jogar e tem que ampliar o estádio. Eu acabei de receber um SMS do Fábio, disse que quer pedir uma música, ele repaginou uma música dos Paralamas, né, que na época tinham uma inspiração, agora pra ele, Fábio, tem uma nova inspiração, mandou aqui a trecho da letra, vejam aqui, ó, esta crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. Para e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha, Fábio Almeida pediu loirinha bombril dos Paralamas para o seu ídolo Neymar. Para e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha, essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão, a princesinha tá falando no pé, a italiana cozinhando feijão, a americana se encantou com Pelé. E agora o Edu Bronquinha, aquele que merece ser espinafrado na Semana Esportiva. Bom, vou mandar o meu primeiro, porque assim, ouvindo a entrevista do Arnaldo Tironi hoje, Olha, um presidente, o cara é presidente, é o maior cargo da instituição no caso. E o cara me pega e fala que o Wesley se contundiu por olho gordo, que um time do tamanho do Palmeiras tem que se satisfazer porque as finanças estão sanadas e os jogadores recebem em dia. Nossa, é um mérito os caras receberem o salário em dia, né? Então é uma coisa que um presidente não pode falar, né? Então o Tirone, pelo amor de Deus, um broncaço pra ele. O meu bronquinho vai pra Sociedade Esportiva Portuguesa de Esportes. Como ele é engraçado, né? É um piadista, né? Que o ano passado chegou até a empolgar aí na Série B, mas agora com acesso deve novamente tentar conseguir o bi da Série B. Por que não contrata o Guardiola? Não, não. Verdade, né? Barcelusa, né? É, o Guardiola tá dando sopa aí, quem sabe, né? O Guardiola não faz... Tá dando sopa, vai na galinhada do Bahia. É, faz aí, ali, ó, aquela defesa da Portuguesa, ruim, né? Que é de lascar lá. Então a Portuguesa, esse ano aí, mexeu muito no elenco aí, acabou... Já que já não era um elenco muito bom, mas cair no Paulista foi terrível, assim... Não há horizontes muito melhores para a Portuguesa, a não ser que todos nós sejamos surpreendidos novamente. Ficou bonito esse finalzinho. O meu bronquinha vai para a janela de transferências, que por mais que a gente, né, está ajustando, né, vamos falar no gerundês aí, né, estamos ajustando o nosso calendário e tal, com Copa do Brasil ajustada com Libertadores e pá, não sei o quê, mas a janela ainda é um grande problema. Tudo isso que a gente projetou aqui pode cair por terra, ou por água, por ar, ou por fogo, enfim, os quatro elementos. Fogo? É, bota fogo. Catch a fire. É, seria legal botar fogo nos Estados Unidos, né? Catch a fire, Rio de Janeiro, catch a fire, né? É bacana. Deve ter algum funk já que tem isso aí. Deve ter, né? A janela pode, né, derrubar tudo isso, porque pode levar Paulinho, pode levar grandes nomes aí. Justamente porque não encaixa com a janela europeia, né? Os campeonatos acabaram, agora os caras vão começar a montar o elenco deles e vão destruir os nossos. É basicamente isso. Enquanto a janela não for, né, acertada junto com a janela europeia, isso vai continuar uma merda, resgatando mais um podcast sobre janela. E o Grêmio, inclusive, falando de janela, o Grêmio pediu pra novamente antecipar a janela porque ele contratou o Zé Roberto. Ano passado aconteceu isso aí também. Bom, meu bronquinha vai para os estaduais aí muito longos, começa em janeiro, vai até maio, não chega a lugar nenhum, time ganha, se empolga, entra no brasileiro achando que tá com tudo e não ganhou nada, então vai pro... É o ópio do povo. Vai para os estaduais que são muito longos. E quem é o destaque da semana, quem merece o troféu? O Filho da Bola.net. Então vamos começar com o Rodrigo, porque não falamos na Série B porque não deu tempo, então o Rodrigo vai fazer um Filho da Bola especial. Há alguns anos, né, a Série B tem se mostrado um campeonato com jogos muito bons para quem assiste. Então vocês vão provavelmente cornetar falando que o jogo é ruim. Não, eu tenho acompanhado porque, assim, são jogos competitivos e divertidos. Exatamente, exatamente. O ano passado, tirando o Duque... É verdade, vocês estão dando risada. O jogo é eu bom. Eu pensei, na hora que você falou divertidos, eu lembrei na semana aí o cara fazendo moonwalk, Renato, que o juiz foi dar um amarelo para ele. Você chegou a ver essa cena? Não, não vi. Pois eu coloco aí nos links aí. O que acontece? Você pega, por exemplo, tirando o ano passado o Duque de Caxias, que nesses últimos anos acho que foi um que passou uma vergonha, vai... 10 rodadas, tinha 2 pontos e tal. Você vê time jogando bem, é time mediano. O Asa de Arapiraca no passado. Se assistia o jogo dele, era bacana, era um time arrumadinho, ajeitadinho. O ABC com o Leandrão. Leandrão centroavante, forte pra caralho, tudo bombado ali. Pô, uma puta numa presença de área, você vê o cara jogando em qualquer time aqui de Série A. Quem vai subir? Qualquer time de Série A, menos o que ele foi jogar, né? Quem vai subir? Vai, rápido. Bom, rápido assim fica meio complicado, mas... Ó, o Guarani, eu acho que o Bragantino, como ele mantém uma sequência grande de... Não, o treinador, Marcelo Veiga, tá sem bater na porta, eu acho que esse ano vai. O Goiás, o Atlético do Paraná, porque eles têm tradição de Série A, não é time pra ficar na Série B, né? Meu vindo da bola vai pro Santos, que semana aí mostrou pra muito time brasileiro como é que tem que fazer com os times estrangeiros aí, porque foi lá fora, apanhou na bola e na laranjada, no Brasil, deitou e rolou em cima do Bolívar, fez 8-0 no Bolívar, né, fantástico pra uma partida de oitavas da Libertadores. Tá certo que o efeito Neymar, como a gente já falou aqui no podcast, muda muita coisa, mas jogou bem, né, e com a colaboração daquele goleiro pitoresco. Pitoresco. Falamos do Pitarelli no programa anterior, mais um resgate ao podcast. Quase que matou o Edu Dracena lá no pênalti, mas o Santos jogou bem, 8x0 é um placar que e 8x0 porque o Santos aos 25 do segundo tempo parou. Parou de jogar, né? O cara deu um Hadouken na frente. E o goleiro tirou a bola debaixo do gol com o pé. Vocês chegaram a ver isso aí. Então, meteu o pé lá no, quase na trave. O meu final da bola vai pro Fluminense. Pelo time que tem grana, tem aí chance de fazer um bom campeonato brasileiro e talvez até conquistar um título. E o meu filho da bola vai para mais um time que mostrou em campo que né, tocando a bola, jogando futebol bacana, que se resolve as paradas. A Universidade do Chile, que já tomou uma sabugada de 4x1, né, como o Patão comentou aqui em off, todo mundo falando assim, pô, Universidade do Chile, puta time, tá, não sei o que, foi lá e tomou 4x1. Ah, já era, acabou, né? Porra, meteram 6x0. Dois toques, né? Só no dois toques, 3 vira, 6 acaba. É um bom time. Eu coloquei nos meus finalistas da Libertadores. E eu acho que chega longe. Acho que hoje, junto com o Santos, são os dois melhores times sul-americanos. Fina da bola para a Laú. E senhoras e terminamos mais um Papo do Fino. Previsões sobre o Campeonato Brasileiro que começa na próxima, logo agora, no sabadão. No sabadão já começa o Campeonato Brasileiro. Tudo isso que a gente falou não vai acontecer no Brasileiro, provavelmente não é Nogueira, porque quem entende de futebol erra todo palpite, não é verdade? É sempre bolão, nem joga mais no bolão, porque eu tenho que essa porcaria. Se perguntar pra tia lá que não entende, lá ela vai dar um palpite bem melhor. Exatamente. Por isso que botamos o Figueirense como, né, entre os quatro e o Flamengo no Z4, pra dar uma. Ver se a gente acerta alguma coisa. Muito obrigado, rapazes. Só mandar um abraço aí para o meu camarada aí, André Esparza, aí, ampliando nossa existência na internet aí. Abraço, André. Ele conseguiu mais Esparza pra gente na internet? É, deu uma força aí. Também queria mandar um abraço pro nosso amigo Leito Montanha, por importância. Você não quer mandar um abraço pro Montanha, né? Eu quero mandar um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um Papo do Fino. Até lá. Tchau.